的三十。 六十八个人是哪里？ 六十八个人是哪里？哪里是哪里？ 75 a bordo, 3 horas e 25 minutos ao tempo. Na 295, autorizado o pouso na 10, 1130 graus, 09 nós. Autorizado o pouso, 2795. Bruna, desce para 2.000 pés, altíssimo, já no 5, autorizada, final Rio Grande, reporte estabilizado. Controle hoje, né, 630, informa pequeno, desvia à direita, máximo de de vidas da formação. Está livre de vidas na 6310. Tudo certo. Nós estamos a boa noite, acione a identificação, autorizada a chegar a bom, deixa para 410, ajuste no 05. Bom, 096, boa noite, contato radar, voltaram no dia 370, mantenha a pressão da saída da bomba. 370, mantendo o perfil. Nota final e NS já está estabilizado. Continue agora com o centro de Recife, na frequência 125, decimal 45, decimal 6310. 6545, 6244. Se nós retomamos 0, reduza a velocidade para 2509. Autorizado 4.10, ajuste no 0.5. Sinal de última 0, se retornar para o seu pensamento, mantenha a presença de trono e de seu localizador. O 4298, que é a torre 1895. 1895, 4298, boa. 9810, para interceptar o localizador esquerda para o A140. 140, desce para 2000, ajuste o 015, é postado. 0140 para o localizador, 120, postamento, amigo Zaco, turma de história. Tava o Vitor Tango, desce para 3000, ajuste no 015. Torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Estiver ali, já tem a nível de voo 060. Até o 060, autorizado, 2782. 2782, 230 de velocidade máxima na descida, por gentileza. Vai ser o número. Velocidade máxima de 230, 95, graças a 302. Tango 2000, ajuste no 015, autorizada final do procedimento, resposta estável. Gente, vai acertar a grave do seu. Mantendo a zero. localizado o Bravo Victor Tango? Bravo Victor Tango, torre 198, decimal 95, confuso. 195, Bravo Victor Tango. Oi, boa noite, Papa Romeu, Bravo Victor Tango. Bravo Victor Tango, continua a aproximação, hora do estribo. Bem, que bem, Victor Tango. Mantenha o nível de voo 370, fez a mão. Subindo a 370, perfil da mão, tá 3858. Controle, alguma chance de coordenar a prova de forte, tentar minimizar uma passada? Autorizado o código inicialmente 358. Ok, vai voar, código, obrigado. Salve, João, 2782, descida até 3 mil pés, ajuste no 0 no 5, redução para 2009. Redução para 2009, 782 está interceptando o lote, direita pro 080. Direita 080, azul 272. Chama o centro, frequência 2545, secundária 12685, bom voo. Gente, está 3258, uma boa noite. Azul 2705, acabou de pousar. 3305, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 3305. 72, 8001 vai interceptar a chegada a bordo, desça para 4000, ajuste no 0 no 5. Foto 09, descent level 050, bump arrival. This is where the speed restriction. A foto 09. A speed restriction. A foto 09. what's the time? Não precisa incrementar a velocidade não, Portugal. Tá, obrigado. Chega 2782. Só tem informação para vocês passar para o pessoal da aérea aí. Ah, também a Mestre, ele fica virado de frente para a aeronave 7C na quinta posição. Para o alto, né? Aplicar 7C. Vamos passar isso aí para ele, pelo menos ele está para o baixo. Ah, isso era o monitor nossa frequência, e o mesmo já deu 7. O 972 para onde duna? Autorizado SUS 3205, eu posso dar. 3305, Positivo 2000, ajuste no 0 no 5, 5972. Roger, Porto 09, descent to 4,000 feet, destination 05. On 1015, descent to 4,000 feet, Bom, 246, redução de velocidade para 220 nós. Para interceptar o log completa à esquerda na Pro 60. Esquerda Pro 60, interceptar o log ali. Para o táxi da 32, quando eu fico a bordo, tem 572, ao cerca de 4 horas, ao tempo de avião. Até o ponto de espera da 10 direita via Índia. O ponto de espera com o nome 1895, ajuste na 015, bom voo. 015 direita, depois espera de pronto 953, Foto 09, reduce your speed to 2109. Reduce 2109, Foto 09. 09, clear to descend to 2000 feet, KNH 105. Descend 2000 feet, KNH 1015, Foto 09. Voo 246, está livre descida até 3000 pés, ajuste no 095. Voo 246. Thank you. 972, torre 1895, motor. Já foi. Continua aproximando a roda que está livre, como é, 2 alinhando para o decolagem 90.